ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 4 de novembro, está entrando no ar o seu Tema Livre, sempre tratando de um assunto. É um assunto palpitante da nossa agenda. Hoje nós vamos tratar de uma coisa muito séria, que é o tráfico de crianças. E para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com a Thaís Bauer, que é advogada criminalista especialista em tráfico de pessoas de uma maneira geral. A Ana Olívia, que é da ONG Gerando Vida, e onde coordena um programa específico sobre esse assunto, e também com o Lúcio Taveira, professor de história, especialista em atendimento de criança vítima de violência. Eu vou abrir com o Lúcio Taveira, porque eu quero saber o que que tem criança vítima de violência a ver com tráfico de pessoas, especificamente tráfico de crianças. O tráfico de crianças é para adoção, é para ganhar dinheiro mandando criança para Israel, por exemplo? Bom dia. Bom dia. Nós temos relato de tráfico para diversos fins, desde da questão da retirada de órgãos até a questão da exploração do trabalho escravo. Isso envolve tanto a população adulta como a população de crianças e adolescentes. Nós temos um colega aqui na rádio, o Cadu Freitas, que é da Rádio MEC, tem um programa aqui na Rádio MEC também, mas na vida particular dele, ele adotou, entre aspas, um casal, que era um casal carente de rua e tal, ela estava grávida e acabou, ele fez um acompanhamento total, até hoje ele acompanha esse casal já com o filho. E essa menina, quando teve o filho, uma criança num hospital público, tiraram essa criança da mão dela. Ele correu à juíza, entendeu? E a juíza pegou o telefone, ligou para lá e disse: eu tô indo para aí, essa criança tem que estar com a mãe quando eu chegar, porque senão cabeças vão rolar, entendeu? Esse tipo de coisa. É comum isso, Lúcio? Adventos como esse acontecem, né? Crianças que são sequestradas na maternidade, eventualmente a gente tem tido notícias que chegam à imprensa sobre isso. Mas o tráfico também, ele se configura muitas vezes com a participação da família. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de prevenção ao tráfico de crianças no universo do futebol. Muitos pais, né, com a esperança da ascensão social, vislumbram no mundo do futebol e a possibilidade de ascensão social e entregam seus filhos aos clubes de futebol, que muitas vezes os exploram, né? Muitas vezes engana essa família, muitas vezes essa família paga para esses clubes, e essas crianças ficam longe da sua família, sem convivência familiar e comunitária, e sem o direito de ir e vir, com uma série de violações de seus direitos. Lúcio, só para saber mais detalhe disso aí, esses pais, essas famílias pagam aos clubes ou pagam a pessoas que se fazem passar por empresários ou olheiros dos clubes? Exatamente. São essas pessoas. Porque senão a gente pode processar o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, mas não é o caso. Mas, né? Em geral, são pessoas que se dizem olheiros, né? Se aproximam, seduzem essa família com promessas de grandes rendas, de ascensões meteóricas. Na verdade, as famílias já estão pela televisão, já veem Neymar. Já vem Robinho, já vem todo mundo, né, que vem da favela e sobe, né? Uhum. Aí tem essa esperança. Da mesma forma que a gente escutou durante muito tempo meninas serem utilizadas em função de serem enganadas para fazer modelagem, serem modelos. Hoje isso também acontece no universo do futebol. Eu me lembro que uma coisa de uns 10 ou 15 anos atrás, uma pesquisa que eu vi na imprensa que me chamou a atenção sobre expectativas das crianças, né? Dizer, o que é que você quer ser quando crescer, aquelas coisas, e o grosso, grande maioria dos meninos queria ser jogador de futebol, e a grande maioria das meninas queria ser modelo. Claro que é onde está o futuro, aliás, as famílias incentivam isso, como você bem lembrou, porque é a garantia de uma aposentadoria para o pai e para a mãe também, né? O filho bem sucedido. Não sabem, ou mal sabem eles, que de 15 mil jogadores de futebol aí por aí pelo Brasil registrados profissionais, a grande maioria ganha salário baixo, né? É verdade. Vamos passar então aqui agora para Ana Olívia. Ana Olívia, que é do grupo Gerando Vida. Ana Olívia, como é que é a sua participação nessa luta, nessa prevenção? E como é que é o cenário? Como é que você vê essa questão do tráfico de pessoas? Você fala do tráfico de crianças só ou do tráfico de pessoas em geral? Bom dia. Bom dia. Então, a nossa ONG está ali no entorno da Praça da Bandeira e este projeto de prevenção ao tráfico de pessoas... Falando bem perto do microfone, mais alto, por favor. Ok. Este projeto de prevenção ao tráfico de pessoas na Praça da Bandeira tem duas vertentes. Uma delas é capacitar mulheres que têm um perfil de liderança comunitária e que, de alguma forma, recebem capacitações para, sobre o tema da prevenção ao tráfico, ok? E, por outro lado, temos capacitação de meninas, dos 8 aos 15 anos, também sobre essa temática, porque ali no entorno da Praça da Bandeira é uma zona de prostituição, então de alguma forma essa problemática existe, ok? As nossas meninas, elas convivem com isso. Quando nós começamos a dar as capacitações, elas sabiam, conheciam o tráfico, ok? E então não é nada novidoso para elas, né? Então nós capacitamos, fazemos, enfim, dinâmicas, palestras com esse público para capacitá-las para esse tema, e o nosso intuito é sempre de multiplicação. O trabalho que temos com as mulheres que têm um perfil de liderança comunitária, para elas replicarem os conhecimentos que aprendem na sua comunidade. A principal atração para as meninas aí, o principal mercado é o mercado da prostituição internacional, não é isso? Que idade as meninas começam a ser aliciadas, ou qual é a principal faixa etária? Bem novinhas nós temos, mas a partir dos 15 principalmente. Quer dizer, menores de idade ainda. Menores de idade, sim. E como é que elas viajam sendo menores de idade? Com documentação falsa? Sim, ainda que acontece muito, é mais mediático, enfim, o tráfico internacional, mas acontece tráfico dentro do Brasil, né? Também, mas elas também viajam com documentação fácil, sim. Porque menor também não pode viajar, sim, de um estado para outro sem, sim, autorização, não é, sim, isso? Como é que, exatamente, funciona isso? Como é que é essa mecânica? Como é que o tráfico age para poder burlar essa legislação e fazer com que as meninas... Primeiro, como é que ele age para seduzir as meninas? Segundo, com que tipo de promessa? Segundo, como é que ele providencia essa documentação? Como é que faz chegar ao destino? Então, a promessa sempre é uma vida melhor. Muitas vezes é pela base do engano, né? Que, no caso, nós ali... Eu não sei falar realmente de facto de meninas aliciadas menores, ok? Nós temos casos, conhecemos, de casos de maiores de idade, já a partir dos 18, que sim, que são aliciadas com promessas de uma vida melhor, tanto como casamento, pessoas estrangeiras que vêm aqui e prometem casar e aí levam para a Espanha, para outros países da Europa, principalmente, prometendo uma vida melhor, não é? Muitas não sabem que vão exercer a prostituição, algumas sim, mas mesmo assim são enganadas, porque uma vez que chegam lá, a realidade é outra, né? Retiram a documentação. Elas já desembarcam, já têm os passaportes apreendidos, já ficam, né? Os passaportes apreendidos pelos traficantes, exatamente, não pela polícia. Exatamente. E Ana Olívia, eu queria chamar a atenção para o fato que a Ana Olívia é portuguesa e a Península Ibérica, não só Portugal, mas principalmente a Espanha, é um ponto de chegada de brasileiras e brasileiros no exterior de uma forma irregular ou de uma forma ilusória, enganosa, como é o caso que ela está falando. Você tem um conhecimento de lá dessa realidade ou você só tem um conhecimento aqui do Brasil dessa realidade? Eu tenho, pela minha experiência, eu trabalhei em Espanha há algum tempo no aeroporto de Barajas, em Madrid, como intérprete, ok? Que auxiliava a Polícia Nacional da Espanha como intérprete de pessoas que chegavam lá e que não tinham a documentação para entrar, não cumpriam com os requisitos necessários para entrar. E aí eu ainda não trabalhava nesta temática, né? Trabalhava noutras coisas e me percebi que muitas mulheres chegavam exatamente enganadas à Espanha, ok? Sim. Porque eu falei, a minha tarefa era simplesmente traduzir a entrevista, porque no momento em que não tem a documentação para entrar, tem um advogado e uma intérprete para entrevistar, para serem entrevistadas com a polícia. E aí, mas depois eu aí, naquele tempo de espera, eu conversava e sim, eram muitas as mulheres que iam, jovenzinhas que contavam a história de Goiás, principalmente do interior daqui do Brasil, muitas, a sua maioria, jovenzinhas dizendo que estavam apaixonadas por normalmente homens mais velhos, que tinham casado ou não, mas que iam casar, enfim, eu me apercebi pela minha experiência lá que é uma realidade, muito. É verdade. Você sabe que alguns anos atrás, você trabalhou no aeroporto de Barras, deve saber disso direito, é melhor do que eu. Os brasileiros, de maneira geral, estavam muito mal vistos e muitos brasileiros seguidamente foram repatriados, sequer puderam desembarcar, sequer puderam dar um telefonema para o consulado ou para a embaixada pedir socorro. Inclusive casos de pessoas acadêmicas que estavam comparecendo a um congresso e foram repatriadas ali. Sim. Que foi na verdade foi um escândalo. A diplomacia brasileira na época, depois de muita pressão interna aqui no Brasil, inclusive da academia, adotou o princípio da reciprocidade do tratamento e começou também, pegou até um espanhol em Salvador e mandou o espanhol de volta, porque ele estava com dinheiro que não sabia explicar a origem, essas conversas todas, e aí a coisa acalmou. Mas existe realmente nesses aeroportos, também em Londres, também em outros lugares, essa prevenção contra especialmente brasileiros, mas sul-americanos de forma geral, como é que é isso? Sim, então, o meu conhecimento é de Barajas, de Madrid. Claro que, enfim, essa é uma norma que é do espaço Schengen, ok? Uma pessoa que entra na Europa, enfim, nos países que pertencem ao espaço Schengen, tem que cumprir com certos requisitos, que é possuir, por exemplo, 63 € diários por cada dia que vai ficar, tem que ter uma carta convite ou uma reserva de hotel paga, enfim, são vários requisitos que são gerais, ok? Depois, cada país é mais ou menos restrito com essas regras, não é? Em Espanha, como é uma porta de entrada de imigração, enfim, eles cumprem muito. Eu trabalhei lá bastante tempo e claro que depois se eu também vivi vários casos em que eu... Vários casos injustos, ok? Sim. Que eu dei em conta que eram injustos, que eram mochileiros, jovens que iam fazer um mochilão pela Europa, tinham preocupado durante... Aí junta um monte de preconceitos, né, Anodívia? Quer dizer, não é só o preconceito contra o possível imigrante ilegal, mas aí o preconceito contra o barbudo, o cabeludo, o mochileiro, o travesti, por aí vai. Com certeza, né? Com certeza. Isso eu vivi lá, eu... Era conhecida pela intérprete dos direitos humanos, que assim, alguns polícias não gostavam muito de mim. Sim. Mas, enfim, a minha função era só traduzir, mas eu tinha um contato com... Você está sendo modesta. Alguns gostavam de você. A grande maioria não queria nem ver você ali, tanto que está no Brasil hoje, né? Bom, vamos passar a bola aqui agora para... A Thaís Bauer, a doutora Thaís, é advogada criminalista, especialista em tráfico de pessoas. Nós fizemos aqui um apanhado rápido, mas não entramos na sua área, que é a área criminalista, que é a área mais barra pesada, é a área onde a porca torce o rabo, como se dizia antigamente, né, Lúcio? Queria que você entrasse nessa conversa, expondo o seu ponto de vista nisso aí. Bom dia. Bom dia. Fala bem perto aí. Ok. Enfim, o tráfico de pessoas é a transferência de pessoas, né, dentro do país ou para fora dele, né, e como eles colocaram muito bem, na maioria dos casos as meninas têm os passaportes tomados, os meninos também, né. No futebol é uma coisa bastante nova, né, os olhos se voltaram agora há pouco por conta da Copa e dos grandes eventos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Então, esse projeto da gente é justamente tentar disseminar, né, o conteúdo do tráfico de pessoas, porque a maioria das pessoas desconhece que o tráfico de pessoas existe. Então, nós vamos nas escolas, né, em geral, e transferimos esse conhecimento para os professores e alunos, né, de forma a informar para prevenir. Você tem conhecimento mais profundo dessa questão, por exemplo, dos garotos que vão para o exterior seduzidos pelo mercado do futebol? Sim, sim. Depois da promulgação da Lei Pelé, né, que foi em meados meados da década de 90 por ali, que é quando você volta, que quando os meninos voltam às visibilidades para fora do país, né, para o mercado internacional, porque é quem normalmente paga muito melhor, isso começa a ser mais corriqueiro, né? E aí, como você falou no início, a paixão pelo futebol mexe muito com o emocional dos pais e dos meninos, né? Você imagina, nos interiores aí do Brasil, você aparecer um olheiro chamando seu filho para jogar futebol no exterior é visto como uma grande oportunidade, né, de ascensão social. Então, esses meninos normalmente, os olheiros, na verdade, contam, inclusive, com a ajuda dos pais, né, para falsificar documento ou falsificar a idade, né, ser nomeado como representante legal dos meninos e aí conseguir sair com eles para fora do país. Conseguir procuração, né, para poder viajar, essa coisa, e até para assinar contratos. Exatamente. Porque geralmente as famílias também não são famílias abastadas, são raros os jogadores que vêm de classe média. Isso. O Caio, que hoje é apresentador e comentarista na Globo, é um exemplo desse. O Raí também é um exemplo de jogadores que vieram de uma classe média, né? O Lúcio, que é zagueiro, também veio de Taguatinga, de uma classe média baixa, mas era classe média em resumo, tem uma outra concepção. Mas esse episódio, esse cenário, não é um cenário novo, não é uma coisa que vem da Copa do Mundo de 14. Não. Isso já é uma coisa antiga, e eu lembro que o Messi, o grande jogador do mundo hoje, que é argentino, mal sabe o hino da Argentina. Ele foi para o Barcelona, foi para a Espanha com 11 anos, 10, 11 anos de idade. E se você visitar a sede do Barcelona, lá tem uma videoteca em que eles mostram todo o trabalho que foi feito com o Messi desde que ele entrou. Então ele é um menino, uma criança, e você vê que ele treinando, essas coisas. O Ronaldinho Gaúcho também, que é irmão de um jogador de futebol, que também é outro fenômeno, né? O irmão é jogador, então o pai foi jogador, no meu caso, né? Aí o cara vira jogador porque ele tem uma orientação. O Assis, que é o irmão mais velho do Ronaldinho Gaúcho, botava o Ronaldinho para treinar incessantemente, diuturnamente, inclusive, como se faz com criança, você dá o prêmio para criança que passou de ano, que tira, né? Ele dava prêmio se o Ronaldinho metesse a bola em tal lugar, arrebentasse o saco de água que estava lá em cima, na trave, esse tipo de coisa, para criar o craque que criou, e deu certo, né? Funcionou. Mas essa coisa, eu queria puxar um pouco pro Lúcio, porque eu acho que tem a ver com a história do país, a estrutura da sociedade. O jogador de futebol, ele é pela história do Brasil, pelo surgimento do futebol, ele é de origem pobre, ele é um batalhador, ele é um marginal na sociedade, ele não é de classe média, ele não tem instrução, né? O Garrincha, o Pelé, o Heleno de Freitas, que é tido como, né, a Gilda, né, que era uma figura assim mais requintada, refinada, não era uma pessoa de grande estudo. Isso muda ao longo do tempo em relação não só à exportação e à exploração dos meninos, mas em relação à exploração em geral, ao tráfico geral de pessoas, em função da evolução socioeconômica do país, especialmente de uns tempos para cá, quando você começa a fazer crescer uma classe média, inchar uma classe média, e você mais ainda começa a criar um conceito de cidadania vinculado ao consumo, ou seja, quem consome é cidadão, quem não consome não é, e aí você aumentou muito a base de quem consome, repassando, distribuindo melhor um pouquinho a renda. Melhorou essa situação? Como é que você vê isso? A gente continua, a gente tem tido políticas reparadoras, sem dúvida alguma, mas a gente vive num país ainda muito desigual, onde a possibilidade de ascensão social é muito difícil. Então, esses mecanismos, né? E outra coisa que também eu acho que é importante mencionar é que diz respeito à questão da exploração do trabalho infantil. É uma realidade recente a condenação a essa prática. Durante muito tempo foi valorizado o trabalho infantil, né? No senso comum se falava que era melhor a criança estar trabalhando do que fazendo bobagem, por exemplo. exemplo, né? Hoje a gente sabe que a criança tem que estar brincando, ela não tem que estar trabalhando, tem que estar brincando, estudando, uma série de atividades que são mais adequadas para o desenvolvimento e crescimento dessa criança e desse adolescente, né? Então, essas possibilidades de ascensão meteóricas, elas vão sempre aparecer numa sociedade desigual, aonde as pessoas desacreditam cada vez mais na possibilidade de ascensão pelo universo do trabalho, né? As pessoas cada vez mais se sentem exploradas nesse universo do trabalho sem uma possibilidade de ascensão. E outras possibilidades. E a criança, né, que apresenta um desejo, né, esses pais também ficam muito ansiosos em querer realizar o desejo desses filhos, né? Agora, o que eu aconselho é que esses pais, sim, façam um esforço para realizar esse desejo, mas pesquisem. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a um terminal de computador, é só jogar no Google, joga aí que vão começar a pipocar notícias sobre esse tipo de evento, sobre adolescentes que são explorados no universo do futebol, ou adolescentes que são explorados em espaços de trabalho informais. Então é bom que esse pai pesquise e previna, né? Tome cuidados relativos a isso. Essa é a questão do... da sedução desse mercado está muito ligada à busca dessa vida hedonista, essa vida do prazer pelo prazer, a todo custo, e nós vivemos isso, infelizmente. Você tem hoje no Brasil rivalizando nas ruas, principalmente da zona sul dos grandes centros, né, das partes mais ricas, farmácias e academias de ginástica, né, que você tem, são dois lados de uma mesma moeda, na verdade. E não seria mais adequado para vocês que tratam dessa questão do tráfico de pessoas, não seria mais adequado você, ao invés de incentivar ou de conscientizar, ou como o Lúcio acabou de dizer para o pai e para a mãe, olha, vai lá na internet, procure saber, você ensinar ou resgatar os valores da importância da educação formal, da importância do trabalho árduo, do trabalho difícil para você conseguir os objetivos? Nada, não existe almoço grátis. Como é que vocês veem isso? Eu acho que os pais têm que colocar na cabeça que você inserir o filho no mercado de futebol não quer dizer excluir da escola, né? Até porque, como você bem falou, a maioria dos clubes contratam sazonalmente, né? Contratam por temporada. Então, grande parte desses meninos nunca conseguem ascender socialmente, de fato, né? E abandonam as escolas muito cedo. Então, como é que esses meninos vão conseguir viver depois, não é? Quando não dá certo. Vamos sair dos meninos e vamos para as meninas. As meninas, certo, que querem ser modelos e que acabam na prostituição na Europa ou mesmo aqui na América do Sul. Você vai aqui em Buenos Aires, você vai encontrar brasileira se vira em qualquer lugar, né? Isso também, a troca é bem, né? Esse mercado é bem móvel, né? Como é que você vê isso? Não, é verdade. Eu acho que os pais têm que olhar para tudo, né? Pais de meninos e meninas têm que ficar muito atento a isso, porque o tráfico de pessoas é gigantesco, né? A terceira atividade ilícita mais rentável depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, quer dizer, são três tráficos, né? Isso, exatamente. E normalmente estão interligados. Exatamente. Estão, né? Exatamente. Na mesma cultura. Isso. Então, assim, procurar, né? Se puder, procurar um escritório de advocacia, procurar a defensoria pública para saber do que se trata, né? Para saber se o contrato é válido, se há necessidade de uma proteção jurídica maior, porque esses meninos e essas meninas estão indo para fora do Brasil, né? Ou internamente, que é o tráfico, é o tráfico mais reiterado, né? Que nós temos, é o tráfico interno entre estados do próprio Brasil, e prestar atenção, né? Ir ao local, saber o que é que está acontecendo, aonde eles estão trabalhando, quais são as condições, né? Porque não vale a pena trivializar condições precárias quando você está lidando com crianças e adolescentes. Ana Olívia, você acha que esse tráfico interno é maior do que o tráfico externo, no caso das meninas, basicamente. Isso é por questões de custo ou por questões de oportunidades internas e externas? Como é que funciona? Eu estou te perguntando isso porque nós tivemos, junto com esse aumento da renda de uma classe média, o barateamento das passagens, o acesso mais fácil a voos internacionais. Tem gente aí da elite reclamando que os aeroportos viraram rodoviárias, tá cheio. Né? Minha empregada está viajando para Buenos Aires, que absurdo, esse tipo de postura. Como é que você vê, o que se deve o fato do mercado interno ser mais atraente e mais rico do que o mercado externo, apesar de você ganhar lá fora em euro, em dólar, ou você ter uma passagem mais barata? Como é que é isso? Eu acredito que seja por facilidade, né? É bem mais fácil haver o tráfico interno do que o internacional, ok? Então, aí, por exemplo, no Nordeste, temos, nós mesmo na nossa ONG, temos pessoas que agora, através do nosso projeto, através das nossas capacitações, descobriram que foram traficadas lá atrás, há muitos anos atrás. Por quê? Uma tia, uma prima, disseram que aqui no Rio de Janeiro tinham trabalho ou que podiam estudar. Tenho o caso de uma senhora que queria estudar muito e a tia disse que a trazia para o Rio de Janeiro para estudar. E quando ela chegou aqui, não foi isso que aconteceu, né? No caso, não foi a prostituição, mas ela teve que ir trabalhar para uma casa de família, não pôde estudar e toda a sua vida não deixou esse sonho e de lado. E se prostituiu, né? Não? Não se prostituiu. Não. Não. Mas então, é isso aí que caracteriza tráfico? É tráfico para trabalhos... Caracteriza? Sim, a pessoa ser imigrante nordestina vir numa condição, não, você vai estudar, aí chega aqui, ela não estuda, ela vai, na verdade, ela vai trabalhar, isso caracteriza um tráfico? Caracteriza isso aí? Sim, como sim. É que funciona, Thaís? Sim, porque o tráfico, ele tem três âmbitos, né? Ele tem o aliciamento, né? Que é a fase de convencimento da vítima, né? Ele tem a transferência, né? E no fim a exploração. E tudo isso abrange também o engano, né? O fato de ela ter vindo para cá achando que ia estudar, quando na realidade ela foi trabalhar na casa de uma família, né? Que deve ter passado horas e horas trabalhando, mais de 8 horas por dia, obviamente. Não, morando lá, né? Exatamente, na verdade, exatamente. Fica em situação então, análoga, né? A uma situação escrava, de trabalho escravo. Eu queria voltar então aqui, bom, deixa eu só fazer um parênteses rápido para você que tá acompanhando aí, você tá ligado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, acompanhando o programa Tema Livre, hoje nós estamos tratando do tráfico de pessoas e aqui nesse particular agora falando do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo ou pelo menos a ilusão de que a pessoa vai sair de tal lugar e vem para o Rio de Janeiro para estudar, quando chega no Rio de Janeiro ou chega em São Paulo ou num centro mais desenvolvido do que o interior de onde ela vem, ela na verdade vai trabalhar numa casa de família, pode ser também em vez de casa de família, num pequeno restaurante, num negócio qualquer que seja, que vai trabalhar explorada. Estamos de qualquer maneira. Ô Lúcio, eu vou apelar outra vez para essa formação sua de historiador, porque eu acho que é importante a gente resgatar essa memória. Sim. Da sociedade brasileira de que as famílias de classe média, elas têm direito a ter empregadas. Elas e são proprietárias das empregadas. É comum, eu vivi anos em Brasília, 30 anos em Brasília, e eu vi, quando eu fui morar em Brasília, uma coisa que me chocou muito, famílias de classe média, bem estabelecidas no Lago Sul, em Brasília, que traziam do Maranhão as meninas de 12, 13 anos para trabalhar, né, nas suas casas, para cuidar do bebê da casa, esse tipo de coisa. Esse negócio, como é que isso não vai acabar, não, Lúcio? É uma tradição, você tem toda a razão. Quer dizer, durante muitos anos era muito comum as famílias de classe média trazer uma menina do interior para que essa menina fizesse os trabalhos domésticos, né? Eram aquelas pessoas que eram consideradas praticamente da família. A gente escutava muito esse termo, né? Fulana é praticamente da família. E na realidade eram pessoas mais simples, que vinham do interior, geralmente essas pessoas da classe média prometiam aos pais dessas meninas que essas meninas viriam para cá para estudar, para se desenvolver, e muitas vezes, como você falou, elas viviam nessas residências em uma situação análoga à escravidão, né? Muitas vezes naqueles quartos mínimos de empregada, sem janela, né? Com direito de ficar única e exclusivamente na parte de serviço da casa, mas no discurso se falava que era realmente praticamente da família. Isso acabou? Eu acho que a gente ainda encontra isso em grande parte, né? Eu acho que se avançou muito. Hoje você tem, inclusive, movimentos, sindicatos das empregadas domésticas que tentam lutar contra isso, e hoje o trabalho doméstico ele é reconhecido, ele tem que ser, tem que respeitar os direitos constituídos, mas isso ainda acontece. O Brasil é muito grande e isso ainda acontece. A verdade também, Lúcio, é que o desenvolvimento, o crescimento dos grandes centros urbanos das cidades brasileiras, a verticalização desse desenvolvimento urbano também provocou um apequenamento das unidades residenciais. É, você antes tinha, você lembra disso, eu me lembro disso, você tinha os anúncios, dependências completas de empregada, isso. Dois quartos de empregada, isso. Né? Esse tipo de coisa, e você já não tem mais isso. No máximo você tem um banheiro de serviço, isso. Que é para diarista que vai na sua casa, trabalha e aí toma banho para não usar o social. Não é? Quer dizer, para essa também é essa coisa que... Olha, mas isso aqui no Sudeste, viu? Lá no Nordeste ainda é muito comum a gente ter dependência de empregada, muito comum. É, porque inclusive não chegou lá a especulação imobiliária como chegou aqui, não é isso? Na realidade, lá eu posso falar por Pernambuco, né? Lá em Recife, por exemplo, tem muita especulação imobiliária, sim, né? O crescimento tá gigantesco, mas ainda assim, um dos atrativos é justamente a dependência de empregada, porque todas as famílias de classe média ainda usam essa força de trabalho, sim. Né? De meninas que vêm do interior, de Pernambuco, obviamente, e trabalham em Recife, na casa de família. Vão para isso, comum. Né? Vão para isso. Saem do Agreste, da Zona da Mata, não sei o que, para ir para lá. Isso, exatamente. É mesmo. Quando eu cheguei aqui no Sudeste, inclusive, foi uma coisa que né, me impactou, porque eu descobri apartamentos que não tinha dependência de empregada. Você, né? Cadê o quarto de empregada? Exatamente, né? Não tinha dependência de empregada. E lá é muito comum, né? Faz parte das construções. Faz parte da planta. Né? É interessante essa observação. Isso também tem a ver com a cultura nordestina, claro, que é uma cultura diferente um pouco dessa cultura daqui de baixo, né? A gente vê, por exemplo, hoje na política, né? Um neocolonialismo, né? Nordestino. Até o Eduardo Campos, eu acho que ele se identificava muito com esse tipo, para ficar em Pernambuco, né? Não, fala aí você que é de lá. Super coronelista, né? Super coronelista, assim, ele. Mas, e ainda é, né? O filho dele acabou de assumir um cargo lá em Pernambuco. Mas, assim, a gente tem sim essa cultura, né? Quer dizer, o filho dele pegou o bastão, né? Isso, exatamente. Agora, ele tem uma ovelha negra também, que é a Marília, né? Que é neta do Arraiz e que também... Isso. Não é isso? Que nem tem ele. Tem uma briga de família. É a ovelha negra da família, né? Que apoiou a Dilma e tal. Exato, mas aí lá em Pernambuco, especificamente, tem vários grupos de direitos humanos, inclusive direitos urbanos, né? No Facebook, que eles têm, assim, batido muito de frente com isso, porque o governo do estado fica totalmente voltado às grandes construtoras, né, e praticamente vende a cidade a elas, né, em troca de ganho político. Na verdade, isso também é um fenômeno que nós vemos aqui, aliás, é um fenômeno brasileiro, né, das grandes incorporadoras, elas serem as donas da política, não é isso, Lúcio? Verdade. Então, você vê, elas fazem governadores, fazem presidente da república, fazem esse tipo, né, os grandes contribuintes das campanhas eleitorais são essas empresas que fazem, depois os mandatários ser reféns, né, da sua. Agora eu queria fazer o seguinte, vamos sair dessa seara política, porque não é porque seja perigosa, é porque ela é sedutora também, a gente não sai dela, vai ficar aqui falando o resto do dia nisso aí. E eu queria falar um pouco sobre o sequestro e o tráfico de crianças e adolescentes para a retirada de órgãos. É comum você ver o caso específico que eu citei aqui, dessa criança recém-nascida, não era para adoção, era para retirada de um rim, retirada de órgãos. E em Brasília, o caso de um rapaz me chamou a atenção, ele teve um problema de estômago e passou por uma cirurgia no hospital público, passou por uma cirurgia no hospital regional de Ceilândia. Aí, anos depois, 5 anos depois, ele teve lá uma recidiva qualquer, um problema qualquer, e aí foi necessário fazer uma outra cirurgia, e o médico abriu e disse, olha, mas para quem tinha só um rim, você até que se reagiu bem. Eu quero dizer, não tinha um rim, não, tinha dois. Não, você tinha um só. Ou seja, acontece esse tipo de coisa e o tráfico de órgãos, ele está vinculado visceralmente, daí no sentido literal, a esse tráfico humano também, né? Como é que é essa relação? Os números de tráfico para retirada de órgãos ainda são muito pequenos, né? Em relação à exploração sexual e ao trabalho escravo. Mas existe sim, né? Fica ali em torno dos 8, 9% dos casos de tráfico de pessoas. Enfim, é uma violação enorme, né, de direitos humanos. A gente tem que ficar atento a isso também, porque acontece muito, inclusive em relação a recém-nascidos, né, que são traficados com essa finalidade. Você que trabalhou no aeroporto lá em Madrid, vocês também estavam atentos a esse tipo de... Há uma preocupação com esse tipo de tráfico também, de tráfico de órgãos. A gente vê muito em filme, ou eventualmente vê em filme, a maleta de isopor, né, com gelo seco, carregando um rim, carregando um, né, para transplante. Isso é comum? Como é que é na Europa? Na parte em que eu estava, que era da Polícia Nacional, não era da competência deles, nem essa parte, nem das drogas. Okay? Isso era a Guarda Civil. Então, é específico, né? Exatamente, é específico. Mas você via, sabe, na hora do cafezinho, lá tem um cafezinho na hora do intervalo, que nem aqui, ou toma um chá? Toma café também. Não se fala tanto. Enfim, é uma realidade que se conhece, mas que não... Sim. Não se tem tanto conhecimento. Lúcio, como é que é essa, do seu ponto de vista, isso aí? Assim, com relação a recém-nascido, assim, a gente tem muito pouco registro, né, números, o que em alguns momentos nos faz achar até que é uma lenda urbana. O que a gente tem realmente registro são, em geral, pessoas adultas, muitas vezes em uma situação muito limite, que são enganadas e as próprias pessoas vendem parte dos seus órgãos, né? São levadas para o exterior, retiram seus órgãos, muitas vezes em situação precaríssima, botando em risco a sua saúde, né? Isso a gente tem mais registro, né? Mais do que situações de recém-nascidos. Agora, esse registro de retirada de órgãos, já na adolescência e na vida adulta, né? Isso. Mas não criança de 8 anos, aí já requer uma atenção melhor, um cuidado melhor. Tem, né, que ser feito em clínica, porque não, eu tô falando isso porque, sim, de adulto você tira até em hotel, né? Faz até isso, né? É exatamente isso. Mas a covardia está em explorar essas pessoas que estão numa situação limite, precisando realmente muito de recurso, que vem como única solução vender parte do seu órgão. Eu fico imaginando... Isso é o mais difícil. Né? Isso que é o mais delicado dessa história. Como é que a pessoa abre mão de uma parte do seu organismo em nome da sobrevivência? Não, e do seu organismo, o cara disse, não, eu tenho 2 rins, vou vender um. É como eu tenho 2 pulmões, vou passar um adiante, fico respirando só por um pulmão, isso não funciona, né? Isso é muito esquisito. Agora, isso também tem a ver, Lúcio, com o estágio de desenvolvimento econômico de cada país. Eu não tenho dados, não sei como é que é. Você tem dados de como é que isso é na África, por exemplo, onde a situação é mais precária do que aqui? Ninguém tem uma noção disso. O que a gente tem hoje, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho divulga que ao ano você tem no mundo em torno de 1 milhão de pessoas traficadas, né? Para os mais diversos fins. A gente sabe hoje também que praticamente 90% e tantos% dessas pessoas são traficadas para exploração sexual. Então, o maior número são mulheres, e tem uma pesquisa brasileira do Ministério da Justiça, um levantamento de 2012, se eu não me engano, e que aonde você perguntou, e o número lá são mulheres de 10 a 29 anos, na sua grande maioria, e de baixa escolaridade. É esse o perfil das mulheres que são traficadas. E a gente vê nos noticiários, como alguém falou aqui, principalmente em Goiás, e isso é comum a gente ver norte de Minas, Goiás, Tocantins, que são verdadeiros celeiros, né, de mulheres de arregimentação fácil. Você chega, aliciamento fácil, você chega, seduz com uma promessa, muito pouca promessa, porque o nível de escolaridade é baixo, o nível, como você estava enfatizando, Lúcio. Há uma maneira da gente resolver isso de uma forma mais global, mais integral, digamos assim, porque estou perguntando isso porque o Brasil está no século XXI, a gente fica falando de inclusão digital, falando de banda larga universalizada, falando de computador. Você mesmo disse, qualquer computador acessa, qualquer pai pode saber se o clube está realmente e tal. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nessa ponta do século XXI, mas nós temos trabalho escravo em Mato Grosso, no interior do Brasil, e trabalho infantil e exploração sexual, pedofilia descarada. Não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno novo, mas de qualquer forma mostra como é que é dicotômico esse cenário, como é que o Brasil tem situações de grande avanço convivendo com situações de extremo atraso. Como é que é essa situação? Você que é corresponsável por isso, que é portuguesa, que veio para cá colonizar, como é que você vê essa história? Isso é pura provocação, viu? Eu acho que o desafio é apostar na educação, né? Acho que passa tudo por aí. Que está muito precária, que eu dou-me conta lá na ONG, que pessoas que estão escolarizadas, mas que mesmo assim podemos dizer que são analfabetas funcionais, né? Que não sabem ler, que não interpretam, que não entendem o que leem, ok? Então passa por aí, porque você se quer prevenir certas situações, se quer que a pessoa esteja menos vulnerável, tem que estar educada, né? Tem que ter conhecimento, tem que ir à escola e aprender, não ir à escola apenas. Para comer a merenda ou para a família ganhar a Bolsa Família, tem que ter uma escola, né? Realmente. Agora, Thaís, que é advogada e criminalista, como é que você vê essa questão? Porque todo mundo fala que é preciso investir na educação. Ela ainda tem a desculpa de que ela é portuguesa, então não ouviu isso desde que nasceu, mas a gente ouve isso desde que nasceu. Né? A cada campanha eleitoral os candidatos aparecem e dizem a educação, a educação, a educação, mas ninguém consegue dar esse passo, que parece um passo acima das possibilidades. É possível? Você acha que é possível a gente pensar num país educado no sentido de instruído e culturalmente apto a entender que isso, essas armadilhas do cotidiano, elas estão cada dia mais sofisticadas em função do desenvolvimento das comunicações? Quer dizer, é cada vez mais fácil você enganar o outro e é cada vez mais necessário que o outro seja esperto para não se deixar enganar, e isso vem através da instrução, através do ensino, através do conhecimento? Sim, com toda certeza, né? Através da informação, você conhecendo as situações que lhe deixam vulnerável, você passa a ficar menos, né? Menos vulnerável. Então, o que acontece com essa coisa de mídias sociais, só trazendo um pouquinho para o tráfico de pessoas, tem facilitado bastante, né? A questão do tráfico, porque às vezes você é vista, você coloca uma foto mais insinuante, né? E aí você é visto por um familiar, e esse familiar vai e tenta te aliciar e te trazer, né, pro tráfico de pessoas. Na realidade, é um crime organizado muito grande, né? Então, as pessoas têm que estar informadas. Mas pelo próprio familiar? Normalmente isso acontece dentro das famílias. É uma tia, não é? Que tem conhecimento da rede e aí vê vê a sobrinha bonita se formando, 13 aninhos, 12 aninhos. Exatamente. E aí traz. E é por isso que tem que se tomar muito cuidado, né? Porque às vezes é a gente de dentro. Isso tem outro aspecto que eu queria levantar então aqui nessa questão, é a erotização da infância, que é outra pedra de toque. Você falou de menina, aí a família vê a tia, vê o tio, vê na internet, no Facebook, olha essa menina, você viu a filha da Isaura, como é que tá, rapaz? Não é? Quer dizer, então esse tipo de olhar também vai muito em função da menina. Isso. De como é que a menina está sendo criada, como é que ela está se adequando ao nível de relacionamento em que ela vive, o meio que ela vive. Como é que é isso aí, Lúcio? É verdade. Os meios de comunicação cada vez mais têm apelos que torna que não respeita as etapas de desenvolvimento dessa criança, né? Da mesma forma que as famílias não estão respeitando essas etapas e muitas vezes cobram dessas suas filhas uma sensualidade, um comportamento, né? Amadurecido e inadequado para a idade. Você tem toda a razão. Como eu falei no início, a infância é um período da brincadeira, do lúdico, não é para se pensar nessa questão da erotização, de sexo. Isso tem seu tempo na vida de todo mundo. Pois é, e já é tão trabalhoso, o seu tempo já é tão, né? Já requer tanta, né? Tanto da gente, porque para que você vai trazer isso para mais, né? Não, é, acho que os psicólogos dizem muito isso. Para que você não é só a erotização, é a transferência de responsabilidade para a criança, né? Na infância, não, ele come o que ele quer. A criança tem 6 anos, 7 anos. É a falta de limites, né? Exato. Há uma falta de limite muito grande. As pessoas estão com preguiça hoje em dia, né? E aí transferem para a escola a responsabilidade da criação. E a escola não assume essa responsabilidade corretamente. A professora, tô cansado de ver professora dizer, olha, a gente não é mãe. A gente, no máximo, é a tia, né? Não é a mãe, cara. Não pode educar, não pode ensinar. Até porque se fizer isso, a família vai em cima também. Não é? Entendeu? Como é que você vê isso, hein? Você que tá tão calada aí, Ana. Também eu penso que às vezes é da necessidade, né? Do caso de famílias numerosas, que os pais trabalham, a própria menina de 12, 13 anos tem que cuidar dos irmãos, então já se passa as etapas passa facilmente a etapa de criança para adolescente ou adulta, não é? Verdade. Eu tenho meninas que cuidam dos, enfim, depois também engravidam, já têm filhos bem novinhas, mas muitas vezes são os próprios irmãos que têm que cuidar, que têm que cozinhar, então elas se sentem mulher já. Então, as necessidades, né? A realidade em que ela vive já joga ela num papel mais adulto, né? De adulto, de responsabilidade, que tem que ir para casa porque tem que cuidar, tem que cuidar. A mãe e o limpar. Pai vão pra rua, quando tem pai, né? Principalmente em comunidade carente, você tem muito a figura da mãe, né? O pai nem sempre tá ali, né? Quer dizer, às vezes não tem o pai, você vai chegar, tanto que os programas assistenciais, eles são em nome da mãe, não são nunca em nome do pai. E justamente para preservar essa estrutura, porque é essa estrutura que vale realmente. E a criança, a irmã mais velha, fica cuidando do mais novo ou dos mais novos, né? A irmã mais velha que também é criança ainda. É mais velha, mas tem 9 anos. Exatamente. Não é isso? Sim, isso acaba, você acaba detonando um ciclo de amadurecimento bastante pernicioso. Porque a criança acaba, ela vai criando uma vida adulta antes, então ela tem que entrar também no jogo. Não é verdade? Exatamente. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria que cada um fizesse uma observação final. Tem 1 minuto para falar. 1 minuto, hein? 1 minuto não é pouco, não. Você fica aí calado o tempo todo, vai ter que falar 1 minuto. Vou começar com você mesmo, Ana. A Ana Olívia, que é dessa ONG, Organização Não Governamental Gerando Vida, e que lá nessa ONG ela coordena um projeto, um programa, que ela vai dizer agora o nome completo desse programa, que eu não disse porque eu não consegui me memorizar. Diga aí, Ana. O projeto é de prevenção ao tráfico de pessoas na Praça da Bandeira. Então, e agora você faz dar o seu recado final para o nosso ouvinte, o que que você diria, quais são os conselhos, as advertências, em resumo, o que que você tem a dizer? Enfim, que aos ouvintes eu já tenho para dizer que o tráfico é uma coisa que existe, ok, que é real, e então que se informem todos e que passem o conhecimento a outras pessoas, que não, enfim, esta O tema foi bem mediatizado pela telenovela que passou no ano passado, então já é do conhecimento da população, mas que não seja algo visto como longínquo e que não é só lá para fora, para o estrangeiro, que isso não vai acontecer nunca na minha comunidade, no meu bairro, né? Que é algo próximo e que, enfim, que pode acontecer a todas as famílias, então que tenham esse cuidado, essa advertência e que tenham esses cuidados. Sim, e você tem um site, um blog dessa ONG? Sim, especialmente. Ou um telefone para que as pessoas possam fazer contato, o que você tiver, daí o que você tem de memória. Então, a ONG. O pessoal não veio preparado para o programa, não vieram assim mesmo do sopapo. Vamos lá. A ONG fica ali na Praça da Bandeira, na Rua do Ceará, número 76, no Sobrado. O telefone de contacto pode ser o meu mesmo, que é o 979-87-4206. Nós temos vários projetos além deste, de prevenção ao tráfico de pessoas, temos gestão empresarial, temos classes de idiomas, enfim, várias capacitações. Trabalhamos especialmente com mulheres e meninas ali do entorno e são todos bem-vindos. Legal. Okay? Agora você, Thaís e Bauer, para sua despedida, intervenção final, seu recado, o que que você deixa de recado aí para os nossos ouvintes? O tráfico de pessoas, ele existe, né? Ele está aí na nossa realidade, ele movimenta 32 bilhões de dólares por ano e 2,5 milhões de pessoas, né? E a terceira atividade lícita mais rentável, então ele realmente existe, né? E eu deixo o recado de todo mundo ter cuidado, né? Ter cuidado, procurar se informar, né? E não, assim, levar em consideração que isso pode acontecer, né? E por isso tem que tomar esses cuidados de saber o que é que a pessoa que vem aliciar está querendo, né? E é isso, e tentar disseminar o máximo possível esse assunto, né? E informar que ele existe, para que a gente consiga diminuir esses dados que não são nem reais, né? São dados que vêm assim por cima, o que chega ao judiciário e às polícias. Então é isso. Há uma subnotificação histórica bastante disso aí, grande, né? Eu queria que você deixasse o endereço eletrônico, o endereço físico, o telefone, o que for possível para as pessoas facilitar o acesso. A gente fica ali na Marechal Floriano, né? 199, sala 502. Nós temos uma página também, né? Que é www.projetolegal.org.br. Né? E o telefone, Lúcio. 2507-64. Deixa que o Lúcio vai falar o telefone. Então. Aproveitando o Lúcio, então, eu descobri para que você veio, para dar o telefone. Né? Que bom. Brincadeira aqui, nada, que Lúcio, que mais falou. Lúcio, então, você agora para sua despedida, vai lá. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar sobre esse evento, para que as pessoas tenham conhecimento. Qualquer situação que elas desconfiem que isso possa estar acontecendo, é importante procurar a Polícia Federal, ou mesmo a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública mais próximo da sua casa, ou nos ligue para 2507-6464. Eu gostaria também de aproveitar isso e agradecer ao Ministério da Justiça e ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, que tem financiado o trabalho de prevenção ao tráfico de pessoas. Ok, qual é o endereço que você falou eletrônico? É www.projetolegal.org.br. Legal, então você acessa aí para você ter mais informações sobre isso. O Tema Livre fica por aqui. Nós tratamos hoje de tráfico de pessoas com o Lúcio Taveira, professor de história e especialista em atendimento de criança vítima de violência, com a Ana Olívia, coordenadora do Gerando Vida, que é também a coordenadora, não é do Gerando Vida, ela é do Gerando Vida, coordenadora do projeto que desenvolve lá na Praça da Bandeira, né? Isso aí. Isso aí. E também com a Thaís Bauer, advogada criminalista especialista em tráfico de pessoas. Uma ótima terça-feira para você que acompanhou o programa. Bom dia, amanhã às 10h05. Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.